ventania. Eu penso em quem está no relento, a Deus dará. Ha! Sem teto, incerto, inquieto, vive a céu aberto e nunca para no mesmo lugar. Na rua jogado de lado, por muitos ignorado, talento largado e o sonho de poder mudar. Quantos talentos perdidos, sem o mínimo incentivo, não vou deixar, vou lhe ajudar. Conhecido de mil anos, leal, mais niggas, fliperama, Kiko Games, onde se divertia, de repente tempestade vem. Leva a família e no relento vai morar com quem? A rua briga, com fome, com sede, com frio e sem morada. Debaixo da ponte, na beira da estrada, andarilhou, foi atraído pela madrugada. Pela madrugada, na calçada. Sozinho na escuridão, por tantas noites em claro, por quantos dias perdidos, ali sonhando acordado, imaginando lá longe qual o valor da vida. Por não ter casa, comida, o amor de uma família. Triste rotina de vida, bairro centro, madrugada. Sozinho, sem família, à procura de morada. A noite cai, vai, no frio a cola aquece. E por diversas noites, passou curtindo rap. Na rua jogado de lado, na rua jogado de lado, tira. Na rua jogado de lado, na rua jogado de lado, tira. A rua mora nela, é loucura, encruzilhada, veneno, madruga, clima pesado. Me deparo com a oferenda, peço licença, sentindo fome e frio sem assistência. A rua é tensa, intensidade das vivências, mas influências. Debaixo da marquise eu deitado, foco a rua, peço um trocado, alguém me ajuda. Agradeço a Deus por existirem boas pessoas. Sem minha mãe, sem meu pai, cadê meus amigos? Fiquei perdido, mendigo fui sim, um ser humano não bicho. Sentado perto do lixo, alimentado do vício, na beira do precipício, isso que é prejuízo. Quantos que passam por isso, vivem sofrendo sozinho, na falta de incentivo, dignidade e carinho. Acreditar no destino, hoje não ando sozinho, encontrei o coletivo, trouxe mudanças, amigos.